O que não pode é ser fictício, ei, eu sabei. Faço um retrato na sua vida desde de outrem. Inveja é luz que ofusca brilho de alguém. Palavra dita, acredita só, quem sente tem. Humildade, lealdade, respeito. É só assim pra transmitir o amor. É bigode, a minha sorte foi ter. Esgotou e a inveja não me encontrou. Veja só, meu Deus, um paraíso submisso. Periferia, aos poucos vai se destruindo. Completo e se assustado, portanto eu tô ligado. Quem quer que seja humano errado? É agonia, se trilha na vida com patifaria. A cada esquina sente um frio na espinha. Fica ligeiro, nego, o tempo acaba. E aí vai sobrar só o gelo da falha. E ataca na alma, injeta o veneno. Te deixa revoltado, frustrado com si mesmo. É sempre a mesma fita, sempre o mesmo erro. Esse procedimento é um suicídio lento, enfrento problemas rotineiros, não me surpreendo. Opostamente você dá início ao julgamento. Se não quer ficar no banco dos réus, não espere o tempo acabar, escolha seu papel. Roda do caminho do bem, a inveja mata até Superman. Dá na humildade, sem kamikaze. Amar o próximo também faz parte. Roda do caminho do bem, a inveja mata até Superman. Dá na humildade, sem kamikaze. Amar o próximo também faz tempo parte. Esgotado, o dia está nublado. Foi acionado 9-0, a senha da crocodilagem. GPBE, assim descama é atitude. Eles premeditam seu velório e continuam imunes. Critério planejado, cerco para todo lado. Tá dominado a detenção, é inevitável. A reação, uma saída em vão. Pediu perdão, mas não adianta se arrepender. Hey, inconformado, eu saio de rolê. Apenas quero me distrair. Eu quero esquecer os problemas, as injustiças e o perre diário. Por alguns minutos eu só quero viver. É impossível. Povo submisso e subordinado. Um calendário miserável, um progresso escasso. Submetido à posição de secundário. Me diz quem não se sente revoltado. Naquele brilho de uma garoa, naquele brilho da zero hora. Eu via a desilusão numa senhora. O corpo tão cansado, os pensamentos tão perdidos. Complementos de uma noite horrível, mas aliás, o pouco que eu tinha ajudava o necessário. Um alimento, um cobertor e uma blusa era indispensável. Um proceder no telefone adiantou um lado. A hospedagem de uns dias você tem. Sabedoria, retidão, boa ação. A senha deu uma sonhada pacificação. Com virtude e a razão do seu interior. Segredo do amanhã não me pertence, mas eu peço ao Senhor que não falte esperança à nossa família. Comunidade tão carente, tão sofrida, que acredita e merece. Por isso respeitamos. Por isso respeitamos. Roda do caminho do bem, a inveja mata até Superman. Dá na humildade, sem kamikaze. Amar o próximo também faz parte. Roda do caminho do bem, a inveja mata até Superman. Dá na humildade, sem kamikaze. Amar o próximo também faz parte. Pode cantar e contar comigo também. Mais um comunitário fazendo e sem olhar quem. Nem bem que não tem, se não for pelo bem. Fidelidade infinita por quem milita por alguém. Nos labirintos da vida você se perde. Amigos eram irmãos e viraram velhos. Lealdade e ganância são polos invertidos. É choque quando unido. Seja na Ribeirão ou no alto da Bela Vista, não tem ninguém na praça, ninguém soltando pipa. Me diga, periferia é um paraíso pros ladrão. Todo mundo na função, mas acaba em traição. Só eu, meu outro irmão aqui, ganhar dinheiro e ter cachorra, celular, garanto. Pra dar o rolê é foda. São vários errados querendo passar por certo. O paraíso se torna inferno. De ambos os lados são duas opções, uma escolha. Selva de pedra é louca pra breque, cabelo voa. Trajetória mais difícil que se pensa, nego. Quando se vê, o conceito falhou. O bagulho é doido, mas sujeito o homem não falha a batalha. É violento e só o justo domina a pegada. Periferia é habitar pra guerreiro sangue. Aí, Billy, Judas é mato nesse horizonte. Deus me proteja da maldita inveja. Me dê forças o bastante para ser escravo da humildade. Confio em todos, minha visão é cega. Então me mostre os personagens que adotaram a falsidade. Só na caminhada, no trajeto, você vê quem é quem. Disposição, lealdade, soma, porém, credibilidade. São poucos que adquire. A caminhada é louca, Billy. Só os verdadeiros sobrevivem. Jogo de passe camuflado em pilantragem. Negatividade é a vontade sem massagem. Programar o fim, ser pipoco de festim. No paraíso submisso, é tudo nosso sem fim.